fogo me faz de novo. Quero sentir o calor do teu fogo, queimando a impureza no meu coração. Me põe na roda, quero sentir tuas mãos. Quero ser vaso aprovado pra te adorar. Molda minha vida, grande Jeová. Quero estar pronto pra ouvir tua voz. Quero ter intimidade, só nós dois a sós. Quero ser um vaso novo com a excelência pura. O calor do teu fogo, queimando a impureza no meu coração. Me põe na roda, quero sentir tuas mãos. Quero ser vaso aprovado pra te adorar. Molda minha vida, grande Jeová. Quero estar pronto pra ouvir tua voz. Quero ter intimidade, só nós dois a sós. Quero ser um vaso novo com a excelência pura. Pura. Quero estar com a minha lâmpada acesa, te esperar. Quero ser um vaso novo com a excelência pura. Quero ser um vaso novo com a excelência pura.